Manhãs Românticas. É esse o programa que lhe vai fazer companhia durante as próximas 3 horas. Está na Rádio Arco-Íris no 96.2 FM. Como o título indica, Manhãs Românticas consiste em passar música romântica, certamente. Música portuguesa, sempre com cheirinho a Brasil. Então, isto vai ser uma manhã calma, como já vem sendo habitual ao longo destes 2 programas que já passaram. Uma manhã tranquila, pois queremos que comece assim o dia. Então, uma feliz terça-feira, 9 de junho. Que seja um dia muito feliz para si. Melhor ouvir esta guitarra portuguesa logo assim ao início deste programa. Então, vocês estão preparados aí deste lado? Onde quer que você se encontre? No trabalho? Em casa? Ou infelizmente, felizmente, no hospital? Então, para si, muita, muita coragem. Iniciar este programa musical aqui com o Trio de Mira, Reino do Amor. Hã? Vamos lá. Vai ser assim amanhã, das Manhãs Românticas. Dizem que não te posso querer porque sou pobre, que não tenho nada para te dar, é o que dizem. Todo o amor que eu sinto por ti, tão verdadeiro. Pensam que tu apenas és feliz pelo dinheiro. Creio que o amor é a maior riqueza. Ai, o amor é a maior riqueza. Vamos lá. Minha ansia. Ouvir e bater palmas com o trio de Mira. O amor igual ao meu vai entrar comigo. E você também pode cantar aí desse lado. Vamos lá. Manhãs Românticas. Onde está o amor? Não existe a dor. Diz-me de acabar a vida sem amor. Ai, a vida sem amor. Onde está o amor? Não existe a dor. Diz-me de que serve a vida sem amor. Dizem que não te posso querer porque sou pobre, que não tenho nada para te dar, é o que dizem. Todo o amor que eu sinto por ti, tão verdadeiro, pensam que tu apenas és feliz pelo dinheiro. Creio que o amor é a maior riqueza. É tudo o que eu tenho para te dar, minha certeza. Se tens o amor igual ao meu, vem ter comigo. E no reino puro do amor seremos ricos. Onde está o amor? Não existe a dor. Diz-me de acabar a vida sem amor. Onde está o amor? Não existe a dor. Diz-me de que serve a vida sem amor. qual amor não existe amor. Diz-me que acabar a vida sem amor. Onde está o amor? Não existe amor. Diz-me de que serve a vida sem amor. Ai, diz-me de que serve a vida sem amor. A trio de mira, reino do amor. É mesmo isso, o tema é o amor aqui no programa Romântica. Manhãs Românticas. Ai, meu pensamento, és tu. Não podia ser outro. Paulo Ribeiro. Fecho os olhos e fico imaginando como fui deixar fugir das minhas mãos o amor que eu tanto quis, que sempre sonhei, que roubou o meu mundo. E agora, o que vai ser de mim? Não quero pensar como vai ser. Um dia dos namorados, o que é que eu vou fazer? Se tu estás longe de mim, vou ficar aqui sozinho, com vontade de te ter. Meu aniversário, com quem é que eu vou passar? E o meu melhor presente é estares presente para a gente comemorar. Ah, não quero mais tristeza, eu quero ser feliz agora. Saudade e a solidão que fiquem na porta. Ai, eu quero ser feliz agora. É isso mesmo, seja feliz aí desse lado. Como o Pai Natal brincando, eu quero ver o ano novo contigo chegando e termos a certeza que o amor não tem fim. É, existe sempre uma chance para recomeçar, e o amor pulsa nos nossos corações e faz a gente lembrar o que eu mais desejo. Se o meu melhor presente é estares presente, a gente comemorar. Ai, o melhor presente é tu estares presente. Vocês estarem presentes a ouvir o programa Manhãs Românticas. Ai, a solidão não está consigo. Não, nós estamos aqui. Especial de Natal. Ah, eu quero ver crianças como o Pai Natal brincando. Eu quero ver o ano novo contigo chegando e termos a certeza que o amor não tem fim. Ai, o amor não tem, não tem fim, não. Menina do campo, diz meu bem. Ai, as meninas do campo, hein? São as mais belas. Nunca, nunca te esquecerei. E é a voz de Jorge Ferreira. Para quem te ama noite e dia, pois a vida tão vazia sem ninguém. Preciso teu amor para viver e os teus beijos para me aquecer. O teu olhar tão puro e o teu jeito de mulher conquistou meu coração sem eu querer. Pegando na guitarra e cantando todo dia.

já deu pra esquecer que foi tudo a fingir. Ai, grande voz, grande artista, este José Cid. Agora vamos recordar uma grande voz, uma grande música, sobretudo. A voz aqui em francês era o Christophe, que infelizmente já nos deixou. Eu desenhei. E aqui vai ser João Carlos, um brasileiro, que nos vai interpretar então Alina. Sua figura. Que desejo amar. Depois choveu sobre essa praia e a tempestade a dissolveu e eu chamei. Triste a pensar na sua imagem que não voltará. Eu procurei nas águas do mar com esperanças de a encontrar. E eu gritei, gritei, Aline, volte pra mim. E eu chorei, chorei, não posso viver assim. Ao longe eu vi que sua imagem era uma nuvem a flutuar. E eu gritei, gritei, ali, volte pra mim. E eu chorei, chorei, não posso viver assim. E eu gritei, gritei. Ai, o homem estava mesmo desesperado com a Alina. Ele gritou, gritou, mas... Agora vem então a Dalila do Marco Paulo. Quem não conhece esta música? Também mais uma versão em português. E teus cabelos molhados espalhados no ar. Ai, os cabelos molhados espalhados no ar. Na areia da praia. Maravilha. Chama-te o vento Dalila, Dalila do mar. Ai, ai, ai, Dalila. Vai, vai, vai, Dalila. Sem saber se és sal, serei ou mulher. A caminhar como a Vênus saída das ondas. Vi-te passar nessa praia vestida de mar. Os passos de bruma que eu quero tocar. Ai, ai, ai, Dalila. Vai, vai, vai, Dalila.

À quarta-feira encontramos o nosso amigo Vítor com Portugal em Festa. Às quintas-feiras, das 9 às 12, então, com Argemiro, Vozes de Portugal. E depois, para começar o nosso fim de semana, encontramos, sexta-feira, encontramos o nosso amigo Lourenço, com Fim de Semana à Porta. Hein? Todo um programa neste programa. Ao sábado encontramos a nossa amiga Cristina com Portugal, que bate forte onde? No coração. Portugal no coração. E ao domingo de manhã, a partir das 8 até às 10, encontramos Cantar do Galo. Logo de manhã, para acordar assim com vozes portuguesas, encontramos o Senhor Fortes. A partir das 10h30, isso também domingo, encontramos o Jerome com o telefone toca. Então são assim as manhãs da vossa rádio, da Rádio Arc-en-Ciel. E nós aqui continuamos com a música. Estou feliz nesse momento, mas depois no fim as palavras recomeçam a doer. E quando vou, sou feliz por acabar o sofrimento, mas depois vem outra dor, outro lamento, fome e sede de te ter. Quando estás aqui, corpo a corpo tudo é felicidade, mas depois no fim nossas frases anunciam outro adeus. E quando me vou, por uns tempos dou-me bem em liberdade, mas depois dá volta a dor e a saudade de ser tua e de seres meu. E assim eu consigo mais viver. Qualquer jeito tem para mim tanta dor como prazer. Nem contigo, nem sem ti, os dois lados são iguais. Nosso amor é mesmo assim estranho demais. Quando estás aqui, entre beijos sou feliz nesse momento, mas depois no fim as palavras anunciam outro adeus. E quando me for, sou feliz por acabar o sofrimento, mas depois vem outra dor, outro lamento, fome e sede de seres meu. E assim consigo mais viver. Qualquer jeito tem pra mim tanta dor como prazer. Nem contigo, nem sem ti, Ai, esta voz romântica, a voz de quem? De Ana. Agora continuamos com Jorge Ferreira e foi-nos pedido de um ouvinte. E nós vamos então ouvir Pensar do Imigrante. E vocês querem ouvir uma música muito especial, por não uma música romântica? Então liga para aqui e eu farei o imenso prazer de divulgá-la. Boa manhã à escuta da Rádio Arco-Íris. Da pátria tão distante, o sonho do imigrante a voltar um dia afinal. Passa dias recordando quantas noites vai chorando por sua terra natal. Os anos vão se passando, vai adiando o dia em que há de voltar. Depois de ter recebido uma carta comovido, um baixinho diz a chorar: que saudade, que saudade. Ai, brevemente vamos poder matar as saudades, hein? Tudo isso cumprindo uma certa regra, já? Que saudade da terra onde eu nasci. Trabalho o dia inteiro entre um povo estrangeiro para ganhar o seu pão. Já tem rugas no seu rosto que são sinais de desgosto, de dor e desilusão. As festas e procissões, sua fé e as tradições, que ele nunca esqueceu. Relembra a mocidade, recorda com saudade a terra onde nasceu. Ai, ai, nós também estamos aqui recordando e matar saudades. Que saudade. Tem que ser imigrante para entender tanta tristeza, para saber como dói a distância da pátria querida. Só o imigrante é que reconhece isso. Então agora vamos perguntar ao vento, se dá saudades ou não. Vamos lá. E é a Chiquita que nos vai dizer: perguntei ao vento. Perguntei ao vento onde é que moravas. Ouvi um lamento que o vento chorava. Perguntei ao sol se te vir um dia, o sol tinha pressa e a noite nascia. Perguntei à ave que no céu planava, e a ave me disse: não saber onde estavas, será que é dentro de mim que tu tens tua morada, que o teu corpo é desse fim, onde eu me sonho deitada. Oh meu amor, vem depressa, dar-te nada é madrugada, será que é dentro de mim que tu tens tua morada. Oh meu amor, vem depressa, dar-te nada é madrugada, será que é dentro nome teu rosto, e a lua me disse: pergunta ao sol posto. Subi às montanhas, aos céus, aos céus, e estavas mais alto, e eu não chego a Deus. Meu Deus é teu corpo, meu Deus é teu nome, meu Deus são teus beijos, matando esta fome. Será que é dentro de mim que tu tens tua morada, teu corpo é desse fim, onde eu me sonho deitada. Oh meu amor, vem depressa, tarde nada é madrugada, será que é dentro de mim que tu tens tua morada. Oh meu amor, vem depressa, tarde nada é madrugada, será que é dentro de mim que tu tens tua morada. Oh meu amor, vem depressa, tarde nada é madrugada, será que é dentro de mim que tu tens tua morada. Oh meu amor, vem depressa, tarde nada é madrugada, será que é dentro de mim que tu tens tua morada. Ai, então aqui estivemos com Chiquita. Chiquita, que é madrinha de Rádio Arco-Íris. É ela a nossa madrinha. Então, eu estou onde? Estou nas suas mãos. Vamos lá, já agora. Kelvin. Você chegou de repente, me fez mudar num segundo. Quando o amor vem assim, sem avisar, faz nascer um sentimento que queima dentro do peito. Foi tão depressa, não deu pra segurar. Oh, quero te dar o céu e o mar. Meu amor, nessa canção, faz nascer um sentimento que queima dentro do peito. Foi tão depressa, não deu. Quero te dar o céu e o mar. mãe, quero te dar o céu e o mar e tudo o que você sonhar. E só você me faz entender que o amor é tudo, tudo que o seu coração espera da paixão. Vou te dar meu amor. Meu amor, nessa canção vai ser sempre assim. Você está em mim, estou em suas televisão. Mas você sabe bem o que faz pra me chamar a atenção. Você tem tudo nesse jeito provocante e sensual, tudo que se espera da mulher ideal. Porque você, meu bem, é meu símbolo sexual. E no verão o bronzeado é geral, tanto que não cabe na medida atual. Eu me amarro em seu short, o decote, em tudo seu afinal. Então você se chega mais e me abraça, me beija e no seu beijo sinto tudo que é bom. Eu te pego e me entrego e me esfrego todo no seu batom. Você tem tudo nesse jeito provocante e sensual, tudo que se espera da mulher ideal. Porque você, meu bem, é meu símbolo sexual. Porque você, meu bem, é meu símbolo. Você é mesmo o meu símbolo sexual. Você me fala tanta coisa bonita, me acaricia, me provoca, me agita. Depois me olha com esse jeito e me faz chegar mais perto, eu chego perto demais. Televisão, mas você sabe bem o que faz pra me chamar a atenção. Você tem tudo nesse jeito provocante e sensual, tudo que se espera da mulher ideal. Porque você, meu bem, é meu símbolo sexual. Roberto Carlos. Porque você, meu bem, é meu símbolo símbolo sexual.

memória. É triste, tão triste, não podermos conversar. Desculpa, é a palavra mais difícil de escutar. Que tenho de fazer para tu gostares de mim? Que posso eu fazer para me ouvires? Que irei eu fazer se um raio me atingir? Que tenho eu de fazer? Que tenho eu de fazer se a desculpa é a palavra mais difícil? Se a desculpa é a palavra mais difícil. Te dizer não quero, meus olhos não mentem, meus olhos não mentem. Não adianta disfarçar pra recuar de ti, um passo pra gente, meus olhos não mentem, yeah. Fechar os olhos na sua frente é implorar que o beijo chegue de repente, enquanto os lábios meus encontram com os seus, inconsequente. O que é que a gente tem? O que a gente é? Um mundo cheio de regras que a nossa alma despreza. O que é que a gente tem? O que a gente é? E agora o que vai ser do amanhã? Seja o que Deus. Ai, a gente sabe o que quer, é Cláudia Leite, com o tema Meus Olhos Não Mentem. Os olhos dela são extraordinários, vamos. Meus olhos não mentem. E os seus? Como são, hã? Não adianta disfarçar. Quando você se encontra diante do seu apaixonado, hã? Gente, meus olhos não mentem. Na sua frente é implorar que o beijo chegue de repente, enquanto os lábios meus encontram com os seus, inconsequentes. O que é que a gente tem? O que a gente é? Um mundo cheio de regras que a nossa. A gente sabe o que ele quer. Aqui é Cláudia Leite com o seu novo trabalho. Agora vêm aí duas vozes que nos vêm do Brasil. Uma é a Thalia e o outro é Daniel. Eles os dois dizem: estou apaixonado um para o outro, não é? Lindo, lindo, vamos lá. Ah,

era assim que o homem precisava, todo o homem precisava de uma mulher, hein? Como a Cataleia, com este tema, Tudo em Mim. Agora continuamos, e desta vez também fomos lá ao fundo da mala, como eu costumo dizer. Quem não se recorda da voz de Teixeirinha com Mamãe, nós aqui escolhemos o tema Te Amo, Te Amo. Teixeirinha. Nesta hora, meu bem, estar sonhando comigo. Quando eu durmo nesta hora também, estou sonhando. Sonar e contar os compassos das pancadinhas do teu coração. Meu bem, contigo acordar ao alvorecer, beijar os teus lábios e depois dizer: te amo, adeus solidão. Meu bem, contigo acordar ao alvorecer, beijar os teus lábios e depois dizer: te amo, adeus solidão. Adeus solidão, foi o tema de Teixeirinha. Agora vem aí Tony Carreira, e este tema é especialmente então para um ouvinte que ligou para aqui, que queria ouvir o Gago. O Gago virá mais tarde, mas para si então vem aqui Tony Carreira. Eu sei que você é uma fã deste artista. Boa manhã, na companhia da Rádio Arco-Íris e do programa Manhã Românticas. Passa. Não decido ou assumo ficar de vez nesta casa, ou nessa onde às vezes durmo. Sou o amor de sempre, deixar o que é proibido. Já tentei, mas simplesmente sei se quero ou consigo. Estou entre duas vidas e já não sei viver apenas uma e outra deixar. Pois gosto da paixão que uma delas tem, adoro o amor que a outra também me dá. Estou entre duas vidas e já não sei se vou viver só uma. Peço perdão às duas e a Deus também, por não querer acabar este amor a três. Estou entre duas vidas e já não sei.

Chego com você, não sinto medo. Tudo é mais bonito sem você estar do meu lado. Não chore não, ainda sou contigo. Eu vim aqui pra te fazer feliz. No seu peito meu aconchego, com você eu não sinto medo. Tudo é mais bonito se você está do meu lado. É você, vem aqui. É você, vem querer que eu canto esse verso de amor. Oh, oh, oh, oh, oh, não chore não. Feliz. No seu peito meu aconchego, com você eu não sinto medo. Tudo é mais bonito se você está no meu lado. Não chore não, não chore não, ainda estou contigo, ainda estás comigo. Eu vim aqui, vieste aqui, para te fazer feliz. Para me fazer feliz. No seu peito meu aconchego, com você eu não sinto medo. Tudo é mais bonito se você está no meu lado. É você. Vem querer que me traz felicidade. Pra você. Vem querer que eu canto esse verso de amor. Oh, oh, oh, xaralala. Oh, oh, oh, xaralala. Oh, oh, oh, oh. Então, Capa Negra aqui com o tema Pra Você. Esta música que foi feita à distância uns dos outros durante este período de confinamento. Então, parabéns ao conjunto Capa Negra e muitas felicidades para eles. Continuamos com Pedro Brunhosa e Pedro Brunhosa, ele vai nos interpretar a música Fazer o que ainda não está feito. Pois deve ser isso que você deve estar a fazer, hein? Você que se encontra a trabalhar, está a fazer o que ainda não foi feito. Então, para vocês todos que estão a trabalhar, Pedro Abrilhosa, especialmente ali para os lados de Xiaobuá, o senhor também está lá com o pincel ou sei lá, na mão. Então, muita coragem. Hein? Quando os teus olhos me ignoram, quando por dentro eu sei que choro. Sabes de mim, eu sou aquele que se esconde. Sabe de ti, sem saber onde. Vamos fazer o que ainda não foi feito. Trago aqui em mim, mesmo que chova no verão. Queres dizer sim, mas dizes não. Vamos fazer o que ainda não foi feito. E eu sou mais do que te invento. Tu és um mundo com mundos por dentro. E temos tanto para contar. Vamos tão longe a vida toda. Somos um beijo que demora, porque amanhã é sempre tarde mais. Eu sei que dói, sei como foi. Andaste tão só por essa rua, as vozes que te chamam e tu na tua. Esse teu corpo é o teu porto, é o teu jeito.

paredes do quarto, dava 10 anos de vida por te ver voltar. Posso estar farto de tudo, mas nunca me afasto. Ai, quem nos dera nas dunas e nos canaviais, junto à praia. Temperatura 30 de graus. Dar um mergulho nas ondas. Não. Grande José Cid com esta Junto à Praia. Agora vem Luís Filipe Reis e ele disse que tem uma cama de rosas. É uma loucura tão gostosa na cama de rosas poder te deitar, fazer delícias amorosas na cama de rosas até loucura tão gostosa na cama de rosas e acordar depois ver-te bonita

se sintam só. Não se sintam só. Duas horas, três minutos desde que eu te vi partir. Sabes bem, eu já nem durmo da noite a pensar se tu estás bem sem mim. Eu não sei, só vi na rua que levas a vida muito melhor sem mim. Espero bem que seja verdade e que tenhas alguém que te faça feliz. Eu não espero nada em troca ou um sinal, só quero que me ouças afinal. Eu perdi tua paixão, mas venho-te falar de coração. Tenho de ser forte e lutar sozinho. Por mais que eu queira estar de novo a teu lado, eu não quero mais viver se tu não estás comigo. Peço a Deus para tu me dares ouvidos. Perdoarei. Volta para este amigo. Podem falar, mas tenho a certeza que nunca ninguém o entenderá. Que o nosso amor para mim foi tudo o que alguma vez pude imaginar. Vem, por favor, volta para casa, porque nada mais será igual sem mim. Pensa bem, não sou só eu que vai sentir tanto a falta de ti. Mas eu não espero nada em troca ou um sinal. Só quero que me ouças afinar. Eu perdi tua paixão, mas venho-te falar de coração. Tenho de ser forte e lutar sozinho. Por mais que eu queira estar de novo a teu lado, eu não quero mais viver se tu não estás comigo. Peço a Deus para tu me dares ouvidos. Perdoarei.

tento esquecer. Diz-me quantas vezes eu preciso para te remover. Meu coração. Ai, ai, ai, diz-me quantos beijos é preciso para eu te esquecer, hein? Diz-me quantas vezes eu preciso para te remover. Anselmo Ralph. Uma música tirada do seu último trabalho, Momentos. E vamos continuar com a boa música, e desta vez uma dupla portuguesa e brasileira. É o Vitão e a Gia, que nos vão interpretar Mais Que Bom. Certamente vai fazer sucesso. Muito mais que bom, muito mais que bom. Nega, tu sabe não tá fácil de sair na rua. Uma cota pra minha casa, então vamos na sua. Pode ficar à vontade, pode ficar nu. Já pra casa é sua. Já tá por aí se tu quiser me ver. Contanto que não se importe, às vezes cê na TV. Agora eu tô, pode falar o que quer. Sabe que eu sou homem de uma mulher, yeah, yeah. Baby, chega, dego. Baby, chega perto. E quem sabe a gente encaixa tipo Lego. Vem cá que a viagem é pro teu prédio. Vem cá, vou te mostrar o bagulho a sério. E eu sei que só me conheces da rádio. Ainda assim eu não vejo nada de errado. Da conversa para a prática é rápido. E do nada somos um só. Yeah. Muito mais de Lisboa, São Paulo e a tu vais, a tu vais. Baby, tu e eu é uma vibe, yeah. Oh, na, na, na, na, na, na. Pode ficar, pode se deitar, experimentar, que vale a pena. Então tira a roupa, também vou tirar. Posso te ajudar, não tem problema. Pode falar, sou eu. Muito mais que bom, muito mais que bom. Rendeu mais um som, yeah. Yeah. Então, Agir com Vitão, uma dupla portuguesa e brasileira. Um álbum que saiu só no mês de abril. Vamos continuar também. Saiu há dias e ele chama-se Bispo. E ele vai-nos interpretar o tema Lembrei-me. Música diferente na Rádio Arco-Íris no 96.2, Manhãs Românticas. Mas sozinho eu segui. Nós hoje não estamos juntos, mas a vida é mesmo assim. E

Ai, abram bem a porta, deixa entrar esta música. Não vai embora. E se mesmo assim quiser outro caminho, não vai embora, não vai embora. E se mesmo assim quiser seguir sozinho, e se mesmo assim quiser outro caminho, não vai embora. Não vai embora, não vá, não vá. Mas eles vão mesmo, porque acabaram de cantar. Agora têm que ir passear, não é? Mas passear também vamos nós com a Irina Barros. E ela disse simplesmente: é só love, love. Irina Barros. Eu escrevo como seria sem ti. Nem o meu caderno tem folhas que bastem para mim. Então grito bem alto para todos escutarem minha voz. O quanto eu te amo e para te provar, eu corro o mundo só para te abraçar. E faço o que for preciso para ver brilho no teu olhar. Separa. E toda a tempestade que vier será apenas para nos ensinar. Posso implicar, mas é só love. Tu reclamas, mas é só love. Tudo que sinto é só love, love, love, love, love, love, love, love. Se faz um filme, mas é porque te amo. E deixo o medo de te perder. Que eu não agradeci. Estou cada vez mais grata pelo dia que te conheci. Olha só para nós, nós somos um só. E pela minha voz verás o quanto te amo. E é por ti que eu chamo. Meu amor, eu te amo. Posso implicar, mas Jesus. Se vocês gostam desta música, desta batida, assim como Irina Barros, Só Love, vocês podem ouvir o programa de Chantal com o tema é Groove Tropical. E a todas as quintas, das 14 às 16. Eu posso implicar, mas Jesus. Continuamos, continuamos. E agora vem aí o tema Os Boys Amam e Chora. E o ex chora. É isso, exatamente o título. O Boys Ama e o ex chora. E a quem? É o Jeremy Smith e a Simone e a Simarra. Tão linda ela passou, fio, fio, assobiou. Hoje o olho desesperado. A tia beliscou, deu um tapa e tramou. Caraca, safado, você não tá vendo que ela tem idade pra ser sua filha, não. Se enxerga, tiozão, o corpinho dela e o guarda de trânsito. Essa sem a mesma função. Ela dançando, provocando, vim. Diz. Da Nossa Senhora, os boys amam. O Eixara tem feitiço nessa raba, na batida ela rebola. Os boys amam. O Eixara, ela dançando, provocando. Diz. Da Nossa Senhora, os boys amam. O Eixara tem feitiço nessa raba, na batida ela rebola. O tio olhou desesperado, a tia beliscou, deu um tapa e reclamou. Tarado, safado, você não tá vendo que ela tem idade pra ser sua filha, não. Se enxerga, tiozão, o corpinho dela e o guarda de trânsito exercem a mesma função. Ela dançando, provocando, bicho, pô, Nossa Senhora. Nossa Senhora, os pais amam. Ai, os boys amam. E aí, chora. É assim a última meia hora do programa Manhãs Românticas. Estamos mesmo na reta final. E tem feitiço nessa rapa, na batida ela rebola. Os boys amam. O rei chora. Ai, os boys amam, o ex chora. E continuamos no ritmo quente, ritmo que nos leva até às 12 horas da manhã. E depois vamos deixá-los com a RDP Internacional e as informações. Un chico brasileño y nadie la frena. El muchacho era un latino, buscaba una nena. Viajaron a la playa y empezó el problema. Ella llegó con el flow corriendo por las venas. El chico enamorado y ella toda plena. Él quería un amor y solo tuvo pena. Y mientras él dormía, lo que él no sabía es que su sirena estaba con otro en la arena. Esa chiquita suelta. Mientras él dormía, lo que él no sabía, suelta de contacto, ella miraba y elegía quien ella quería. Esa chiquita suelta. Tendrá que superar. Esa chiquita suelta. Esa chiquita suelta. Tendrá que superar. Esa chiquita suelta. Esa chiquita suelta. El verano caliente y ella toda fría. Diciendo que iba a una fiesta que no iba. Y aún después de todo él no se rendía. Caramba, mi hermano. Atrapado en el pasado cada noche y día. Sin noción de la situación que se metía. Loco sin entender el juego que perdía. Dale, chica. Y mientras él dormía, lo que él no sabía es que su sirena estaba con otra en la arena. Esa chiquita suelta. Esa chiquita suelta. Y mientras él dormía, lo que él no sabía, su lista de contacto, ella miraba y elegía quien ella quería. Esa chiquita suelta, tendrá que superar. Esa chiquita suelta. Ay, es chiquita, anda solta. Gigi B. Giulia B aqui com a sua chiquita solta. E o Vitão vem aí com Um Pouco de Você. vai ver que eu talvez nem goste de você. Mas tô gostando de te ver, me dá um pouco de você. Vai ver que era segunda-feira, eu tava no fim de semana. Do jeito que quem toca a vida é tipo uma viola. Dando um rolê de Jurerê até Copacabana. Trampando muito felizão, tipo quem sai da escola. Um belo dia conheci uma menina bela. Tô sexy com o sotaque de quem veio de fora. Falei pra ela que queria um lance nada sério. Mas na verdade queria falar, vem me namora. E ela falou, amor, por que tu tá lutando contra o amor? Deixa ele te pegar, deixa ele te ganhar, amor. Me dá um pouco de você, sei lá, o resto a gente vê. Transar até amanhecer. Vai ver que eu talvez não goste de você. Mas tô gostando de te ver. Me dá um pouco de você. Vai ver que eu não sei mais ficar sem tu, mulher. Virou meu cama, deita na cama, te toca chama. Sei que tu gama, diz que me ama. Também te amo, te juro amor, também te amo. Te quero e te chamo quando o peito aperta, a saudade bate forte tipo flor. Ou quando a vontade faz um pote virador. Ei. E ela falou, amor, por que tu tá lutando contra o amor? Deixa ele te pegar, deixa ele te ganhar. Que eu prometo tu não vai se arrepender. Eu prometo que eu nunca vou te prender. Deixa ele te pegar, deixa ele te ganhar, amor. Me dá um pouco de você, sei lá, o resto a gente vê. Transar até amanhecer. Vai ver que eu talvez não goste de você. Mas tô gostando de te ver. Me dá um pouco de você. Vai ver que me dá um pouco de você. Sei lá, o resto a gente vê. Transar até amanhecer. Vai ver que eu talvez nem goste de você. Mas tô gostando de te ver. Me dá um pouco de você. Vai ver que... ao pé de mim. E o que é que eu vou fazer se sei que só te tenho a ti? Ficar, ficar. Eu sei que não vais, mas se posso tentar, tentar te dar, te dar o que tens noutro lugar. Mas eu só e assim vemo. Não tentes vivo só e aconteça o que acontecer. Se aconteceu, foi acontecer. Fica até às tantas, dá-me sombra no meu teto. Sabes que eu te sinto toda para mim, és feito inverso. Tu queres deep talk, mas a mim não me apetece. Bora só ficar assim, ver o que nos acontece. E voltamos ao mesmo. Marca as minhas costas encostada na parede. Eu não queria tanto ver, nem que tu me tenhas tanto contexto. Eu só sei que afinal o teu não, eu não sei. Eu não sei. Mas eu não. Vale de nada. Então aqui estivemos com Bárbara Bandeira e com o seu namorado, caso que faz parte dos Damas, e eles interpretaram nesta linda música Eu Não. Se ela não, eu também não. Vamos lá. Helena Dara, falei de você para minha mãe. Hoje eu falei de você pra minha mãe. Sei que tô emocionada, sei que tô precipitada. Hoje eu falei de você pra minha mãe. E ela falou que não tinha entendido. E eu falei que fui capturada, não amo um bandido. Mas minha filha, quanto tempo cê se fala? Amanhã não importa o tempo, ele é meu príncipe encantado. Encontrei nele a minha liberdade, vivendo longe de qualquer vestígio de negatividade. Poesia 6, a gente reviveu. Era uma vez eu e você, não diz que cê esqueceu. E é com esta música que eu vou despedir dos nossos ouvintes. Espero que tenham passado uma agradável manhã. Manhãs românticas, estamos aqui na Rádio Arco-Íris no 96.2. Sem pressa, sempre com música muito, muito romântica. Essa noite eu dormi na praça. Vai que cê passa, vai que cê passa. Então marcamos encontro até à semana próxima. Até lá, muita alegria, muita paz, muito amor e tudo o que é bom para si. Me leva pro céu, só já me esqueceu, já que o brilho dele perdeu pro teu. Vou deixá-los com a RDP Internacional. O ideal já não existe se você já se apaixonou. Deixa pra lá, deixa eu te cuidar. Naturalmente. Hoje eu falei de você pra minha mãe. Sei que tô emocionada, sei que tô precipitada. Hoje eu falei de você pra minha mãe. Hoje eu falei de você pra minha mãe. Sei que tô emocionada, sei que tô precipitada. Hoje eu falei de você pra minha mãe. Traz paz, esses teus sinais. Te quero, não nego, me entrego. Às 24 horas, meus pais não aguentam mais. Falo de ti, nem tento fingir, não vou voltar atrás. Mas desses teus sinais, te quero, não nego, me entrego. Às 24 horas, meus pais não aguentam mais. Falo de ti, nem tento fingir, não vou voltar atrás. Eu falei de você. Bom dia, são 11 horas no continente e na Madeira, 10 nos Açores.